Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, sinal do no zero, baixar e travar. Azul 4207, continue a aproximação. Ok, na final do no zero, baixar e travar. Azul 4207, autorizado, pouso na pista 10, vento 140 graus, 089, 18 metros no 0 no 3. Pouso na 10, Azul 4207. Webjet 9731 no contato radar na decolagem, se for para nível de voo 340, saída da Arco. Pode da Arco? Mantenha a saída do Webjet 9731. Meu Delta Uniforme Oscar, vou na Prodimari. Vou na Prodimari, Delta Uniforme. Mantenha a posição. Tá 3896, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS 3896, reporte está estabilizado. Alfa Victor Juliette, autorizado da colagem da pista 17, vento 140 graus, 089, 18 metros no 0 no 3. Azul 4207 no solo, Juno 1 no livre, à direita, chame solo, 1219. Direita, 219 no solo, Azul 4207. Tango Zulu, mantém a posição. Já 3896 estabilizou? Afirmo, 3896. Chame a torre 118 decimal 6. 386, 3896. 307. Então 3896, final do ILS. Ah, 3896, continue a aproximação, agora pista livre. 3896. Já Papa Mike autorizado, ingressar na pista 1745. Alfa Vitor Juliette, decolado 12, mantém espera no setor sul. É uma espera, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, pouso na pista 10, vento 150 graus, 099, 18 metros no 0 no 3. Autorizado, pouso 10 no 0 no 3, ajuste 3296. 560, chega na Mari, Gol, 9723. Tango Zulu, confirme intenção de táxi. Europeia da Guarda. Nova Patango autorizado, backtrack até o Pat 4. Cliente. Torre, o 389.000 para pista, está funcionando? Está funcionando, sim. Aumenta o brilho, por favor. Está no máximo, senhor. Gente, a gente não tá recebendo ele. Gente, obrigada. O azul 4207, não escuta? Sim, não. Na aproximação, confirma se o senhor recebeu o papi? Negativo. Gente, graças. Tá. Teste para 2000, com 3, já pode estabilizar a autoridade LS com a 270. WebJet 9731, no Chame Recife 1-222, secundária 1-2610. 288, 260, Recife 1, bom dia. Dia November Alpha, regresso pelo corredor forte, porte Interlagos. E Alpha Victor Juliette continua a 360 pela direita no setor. Alfa Vitor Juliette, autorizado cruzar campo e seguir pelo corredor forte. Autorizado cruzamento do campo, irá reportar o Alfa Vitor Juliette. Então, 3896 no solo, 15, livre à direita, chame solo, 1219. 1219, informa que o papi realmente não está funcionando, tá? Gente. Solo, então, 3896, livrando, bom dia. TAM 3896, táxi via Alfa Juliette, corrigindo Alfa, reportante da táxi via Juliette para ingresso, ok? A Alfa, reportante da Juliette, 3896, previsto 06. Oi, tá. Pode me sentir? Confirme. Delta Uniforme Oscar, checou Mares, aguando etapa. Gente. Próximo 35. Chama o controle, 119, decimal 35, Alfa Vitor Juliette. TAM 3896, tem condições de agilizar na medida do possível ingresso no pátio principal e prosseguir para a posição 07? Afirmo, agilizando 07, 3896. Grato. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Alfa Vitor Juliette, na praia, passando o corredor forte até 20 milhas. Alfa Vitor Juliette, só migrações. Vai realizar treinamento, passando até 20 milhas, corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Gente, Alfa Vitor Juliette, atento ao tráfego no rumo oposto. Não copiou, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, mantenha-se em condições visuais, via corredor forte, fique atento ao tráfego no rumo oposto do corredor. Paciente, vai ficar atento ao tráfego rumo oposto, mantendo no meu pé as condições visuais, Alfa Vitor Juliette. Eu estou no informe, eu acho que pode iniciar a descida para 2000. Delta Uniforme OIS, que desça para 2000 pés, ajuste no 013. 2103. Voo no 738, reduza para 2109. Paulo, eu tenho agora um Airbus da TAM parqueando 07. Após o parqueamento do mesmo no 07, o senhor prossegue para o 3, ok? Apenas atento a mesmo. Após até o parque 3, já pode prosseguir já para o parque 3? A mesma já está próximo do parqueamento, ok? No 07. É uma reposição. Tá sim, tá prosseguindo, tá? 110 grau 099, Jesus 8 metro no 013. Autorizado com a lei 13, grau 90. Cima da Talima, prossiga. Já está notificado, Zulu Zulu Buraquinho, decolou de Helicia, em Aratu, código 0116. Confirme. Romeu 44, notificado. Mores voo local, decolou de Helicia, em Aratu, para Buraquinho, Grupo Zulu. Lima Delta Lima, chame a torre 118 decimal 6. Chamar a torre, Delta Lima. 090 Aracaju, já possui sim. Importa para cópia o Juliette Sanguru. Já para a cópia. Decolou de Helicia, Grupo Zulu, para Buraquinho, Grupo Zulu também, estimado 20 minutos de voo, está no transponder 01 no meio, mantendo 500 pés. O Lima Delta Lima vai manter sobrevoo sobre Buraquinho? Vai efetuar pouso e Buraquinho, pouso e corte. Gente, o senhor estima da posição que está para Buraquinho 20 minutos? Delta Fox na minha escuta. Mantenha na sua escuta, Delta Lima. O 732, vista para 3 mil pés, ajuste 10 no 3. 3 mil pés, 10 no 3, o 732. Salvador, Índia November Alpha, informa ingresso no Interlagos. Índia November Alpha, vai na parada rotatória, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, Índia November Alpha. Voo no 738, tem condições de reduzir para 180 nós? Afirmo. Reduza para 180 nós, voo no 738. 0-0, sem cuidado. Sol 1270 no solo, os 22 livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219 com o solo, 1270, bom dia. Giros com trânsito, depois conseguimos para Maceió. Qual é o fim de casa no momento? 160, pode operar em qualquer uma das duas. Ok, prossegue para 10, mantenha 170 nós até passar a duna e, se possível, até o externo, o Delta Uniforme. Olha, tem um tráfego na retaguarda, um Boeing da Gol. Está 8 milhas na retaguarda, ok? Eu posso manter agora 160, próximo externo eu tenho que estar com 150 para poder arriar a trem. Ok, sim, está copiado. Patrulha Salvador, bom dia, total 9910. E com a informação, Quebec cruza 220 para 150. Total 9910, sendo identificação, desce para nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, total 9910. Controle de Salvador, muito bom dia, 3P, 5220. Confirme? Confirmo, bom dia. 3522-0. 3522-0. Bom dia, mantenha pro de Cocno após Cocno, chegada a Amã. Cocno após Amã. 5220. Para 110, 5220. 5220, desça para nível de voo 050. 050. 738, tem condições de reduzir para 1 no 609? Já está mantendo no 60 o voo no 738. Localizador Delta Nicanasca. Prossiga. Interceptou o localizador Delta Nicanasca. Complete a aproximação, chame a torre 118 de Palmeiras. 18-6, obrigado. Salvador, bom dia, Papá Romeu de Alto Nico, Oscar. Atingi 3.000 pés, gol no 3738. Gol no 738, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 738. Parque número 04, ok? Então prossegue, parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera, transfere a torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 093, bom voo. Quando 738, Salvador. Na escuta, 738. O tráfego que eu precede está 2 milhas do externo com 120 de grau de speed. É, então vamos reduzir mais aqui o 738. Silêncio, não há tráfego a informar. Rebote, volta controlado. Salvador Azul 4207. Uniforme Ótica, autorizado pouso na pista 10, vento 150, grau 099, o geotímetro 10 no 3. Informo que o papi estava fora de função. Ok, obrigado, querido. Autorizado pouso sempre as condições. Leda, após posição, Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5102 no transponder. Autorizado para Santos Dumont, 360, pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, intercepta, Pêndulo 10, prossegue conforme a rota do plano de voo, 1935, controle 5102, transponder, o azul 4207. Protegimento correto, confirma portão 01? Afirmo. Gente no 01, chama pronto para o pushback acionamento, azul 4207. Prossiga, Andy November Alpha, na escuta. Informe, você está na rotatória? Informo na rotatória, visual com campo, Andy November Alpha. Obrigada. Semana Torre, 18, décimo ao meio, obrigado, bom dia. Receptou o localizador, gol no 738. Gol no 738, complete final LS, chame a torre 118, décimo ao meio. Torre 18-6, vamos 738. Índia November Alpha, mantenha pro na rotatória, aguarde instruções. Mantenha pro na rotatória, guarda as instruções de Índia November Alpha. Salvador, gol no 738. Prossiga, gol no 738. Ok, 1.8 milhas para o externo, mais travado na pista. Gol na 768, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo pista livre, gol na 732. Liga na VMA, oferece para 1000 pés. Descendo para 1000 pés, Índia November Alpha. Índia November Alpha, desertímetro no 013. Para 2000, com 1013, reportará estabilizado, total 9990. O Índia November Alpha solicita fazer espera a 3 milhas da final da 17 devido a pássaros aqui na região da rotatória. Autorizado. Certo, Índia November Alpha. Papapá, Alfa Tango Tango confirmando Pat 3 e o destino é Guanambi no nível 105. Solo 29, livre direita, chame solo 121.9. Ok, livra, solo 129, obrigado, senhor. Zero, curva direita no corredor axé. O controle em 119.35 e aciona 5060 no transponder. Entra de repouso, pistão na zero, gol, 1-7-3-2. Lamento, confirma apenas para o B. Ciente, reporta para o táxi, o ajuste no 0-3, Alfa Tango Tango. Bom dia, Papá Romeu Delta Uniforme Oscar, livro, nós vamos com uma área. O Delta Uniforme Oscar, ciente, confirma o pátio? Não tem indicação de pátio, nós vamos abastecer, eu estou vendo lá longe, perto do hangar, uma viatura do Israel. Nós somos trânsito, vamos abastecer, o passageiro vai até o banheiro e vamos embora. Então prossegue em frente, táxi via Alfa Kilo Pat 3, fiquei atento ao sinalizador. Posso entrar aqui na Kilo para Pat 3, positivo? Afirmativo, positivo. Obrigado, senhor. Azul 4060, sendo identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. De voo 050 na Mari, 4060. Tango autorizado a alinhar e mantendo a pistão no zero. Zero no ponto de espera, torre 1.8.62. O ajuste 1.0.3. Apenas atento à aeronave agora ingressando no pátio 3, ok? E prossegue para esse mesmo pátio. Afirmativo, via Índia e Alfa até o ponto de espera da pista no zero, onde chamará a torre 18.6. Dois livros direita, chame solo 1.2.9. Delta Uniforme Oscar, prossiga. Seria amável em agitar a BR para o nosso abastecimento, como estranho. Total 9910. Total 9910, complete a aproximação. Chame a torre 1118 desse momento. 118.612, um bom dia. Delta Uniforme Oscar. Afirmativo, vou contactar em flare, só um instantinho pra gente ver. Obrigado, senhor. Solo gol na 732, pisou. 3 milhas. Total 9910, continue a aproximação, agora fecha livre. 9910. O Delta Uniforme Oscar na escuta? Sim, senhor. Paulo, confirme o tipo de combustível? É Avigás da BR. Ciente. Jet Tango Zulu, autorizado decolagem da pistão no zero, vento 1 no 40 graus, 089, 18 metrô no 0 no 3. Canta mais pra ser melhor. Tango, tango, mantenha ponto de espera. November Alpha, no solo 34, autorizado fazer backtrack para Equal 84. Autorizado backtrack, recuperado em 3895, Guarulhos 340, aguarda cópia, prepare a da Euleda Eudins, aguardando. Gol 1738, ingressa Juliette, posição 05. Juliette 05, gol 1738. 013. Autorizado o pouso, vai passando o externo, baixado, travado, total 9910. Juliette, Tango Zulu, decolou de 35, chame, controle, 1919-35. 3935, grato, Juliette, Tango Zulu. Controle, bom dia, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, decolou 90, passando 1200. Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba para o nível de nível de voo 090, saída Conde. 090, saída Conde, Juliette Tango Zulu. Pode morar direto, Conde? Yeah. Reporte pronto. São 3895, pronto, cópia. 3895, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El. Leda, após posição Eudes. Eco uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta Upper Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.35 e aciona 5111 no transponder. 340 Guarulhos, autorizado. Protejamento correto, portão 02, chama pronto, pushback, acionamento, portão 3895. Estamos sendo autorizado a alinhar e manter na cabeceira 10. Juliette, Tango Zulu, controle. Prossiga. Autorizado direto, Conde. Direto, Conde. Tango Zulu. Zero no solo, 37. Livre à direita, chame solo, 1219. 2, 1, 9, solo, total 99. Total 9990, bom dia, táxi Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3. Espec assinamento azul 4207, posição 1. No 01, autorizado.